Capítulo 4: O crescimento cristão. O que torna alguém um cristão? Se seus pais eram cristãos, e isso não torna você um cristão automaticamente. Pais cristãos são maravilhosos, mas eles não podem tomar a decisão pelos filhos. Os filhos têm de fazer isso por si mesmos. Uma pessoa não é cristã só porque é sincera. Certa vez, minha mãe achou que estava me dando remédio para tosse, mas na verdade era uma espécie de veneno. Ela era sincera, mas estava sinceramente enganada. Uma pessoa não é cristã só porque age de acordo com a sua consciência. Sua consciência pode estar morta. Você não é cristão por causa dos seus sentimentos. Os sentimentos mudam. Então, o que torna cristã uma pessoa? Vou dizer, um cristão é uma pessoa em que Cristo habita. A Bíblia diz: Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1, verso 27. Um cristão é alguém que crê que seus pecados foram perdoados pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo. O diabo tentará fazer você duvidar disso, porque você pode ter certeza de que seus pecados foram perdoados. Bem, porque Deus afirmou isso, e Deus não pode mentir. Após tomar a decisão de viver para Cristo, você entra em um período de adaptação. Sua vida mudou. O crescimento cristão precisa começar, a não ser que você queira continuar sendo um bebê espiritual. Algumas pessoas nunca crescem espiritualmente, e muitas das nossas igrejas estão cheias de bebês. Essas pessoas são as mais infelizes da terra, porque não se sentem à vontade com Cristo e também não se sentem à vontade com o mundo. Elas querem os dois, e isso não dá certo. De que forma um cristão pode crescer? Vou listar cinco formas. Existem outras, mas essas são as mais importantes. Crescendo por meio da oração. Em primeiro lugar, o cristão cresce quando ora. Quando você era bebê, teve de aprender a andar. Da mesma forma, você aprende a orar. Deus não espera que as suas palavras sejam perfeitas. Quando ouvi meu filho Franklin dizer dada pela primeira vez, a palavra me pareceu mais bonita que qualquer discurso de Churchill. Mas eu ficaria meio preocupado se Lane estivesse dizendo dada aos 12 anos. É uma vergonha que as nossas igrejas estejam praticamente vazias nas reuniões de oração semanais. Algumas pessoas acham que precisa sentir-se emocionalmente motivadas a orar. Do contrário, a oração não tem valor. Quem espera sentir vontade de orar não vai orar nunca. O diabo se encarregará disso. A Bíblia diz que nós devemos orar continuamente. 1 Tessalonicenses 5, 17. Isso significa que podemos manter-nos em espírito de oração enquanto dirigimos o nosso carro, caminhamos na rua, trabalhamos no escritório ou em qualquer outro lugar ou situação. Todo cristão precisa de um momento a sós com Deus todos os dias. Sem isso, sua vida espiritual nunca será grande coisa. As orações devem ser cheias de louvor a Deus, com ações de graças por todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Devemos também fazer um autoexame e confessar as nossas falhas. Deus está interessado em ouvir os nossos pedidos pessoais, não importa quão insignificantes eles sejam. É importante lembrar que devemos orar pedindo que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. As pessoas cometem erros, Deus não. Crescendo por meio da leitura bíblica. Em segundo lugar, um cristão cresce quando lê a Bíblia. Isso deveria acontecer todos os dias, sem falta. A palavra de Deus purifica o coração. Muitas pessoas não leem a Bíblia porque não conseguem entender tudo o que está escrito ali. Quero dizer a essas pessoas que elas nunca entenderão a Bíblia inteira. Foi um grande marco na minha vida o dia em que me ajoelhei diante de Deus e admiti que havia muitas coisas na Bíblia que eu não compreendia, mas que pela fé eu aceitaria tudo como sendo a palavra de Deus inspirada. Daquele dia em diante, a palavra se tornou um fogo ardente na minha alma. Desligue a televisão e leia a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento. Se você for um recém-convertido, é mais fácil de entender. Não leia como se estivesse apostando uma corrida, querendo descobrir quantos capítulos consegue vencer num dia. É melhor ler dois ou três versículos e meditar a respeito. Tenha uma Bíblia com letras grandes. Um dos maiores truques do diabo é fazer Bíblias com letras tão pequenas que as pessoas não conseguem ler. Embora eu esteja acostumado com uma versão tradicional da Bíblia, recomendo que a maioria das pessoas sempre compre uma boa tradução em linguagem moderna. Crescendo por meio da autodisciplina. Em terceiro lugar, o cristão cresce quando vive de modo disciplinado. O corpo, a mente e a língua precisam ser disciplinados. Pratique o autocontrole. O Espírito Santo dará a você a força necessária para ser um soldado de Cristo. Muitas tentações virão para acabar com essa disciplina, mas em Cristo você pode resistir. A Bíblia diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. O tentador fugirá quando você responder com um versículo das Escrituras. É impossível argumentar ou arrazoar com o diabo. Jesus, o Filho de Deus, respondeu à tentação dizendo: está escrito. Certo dia, um garotinho disse uma frase que explica isso muito bem. Toda vez que a tentação bate na porta, eu peço para Jesus atender. Crescendo por meio da presença na igreja. Em quarto lugar, o cristão cresce sendo fiel na sua igreja. Ir à igreja não é opcional, é necessário. Deus diz que não devemos deixar de nos reunir. Hoje em dia, muitas pessoas não vão à igreja no verão porque é muito quente, no inverno porque é muito frio. Confesso que não sei qual é a temperatura ideal para ir à igreja. Muitos acham que o pastor está fazendo bem o seu trabalho se o culto nunca se prolonga por mais de 5 minutos além do meio-dia. Mas se passa disso, pensam logo em substituí-lo. Talvez alguns de vocês fiquem surpresos se eu disser que não devemos ir à igreja para ouvir um pregador, e sim para adorar a Deus. Torne-se membro de uma boa igreja na qual a Bíblia seja pregada e Cristo seja exaltado. Comece a trabalhar para Deus. Junte-se a um grupo de estudo bíblico. Gaste tempo, energia e estudo na igreja e na boa comunhão com os outros crentes. E você se surpreenderá com quanto sua dedicação a Deus aumentará. Crescendo por meio do serviço. Em quinto lugar, o cristão cresce através do serviço. Seja um ganhador de almas. Existe uma diferença entre uma testemunha e um ganhador de almas. Qualquer um pode abordar uma pessoa na rua e disparar: irmão, você é salvo? Mas é preciso fazer mais que isso. Um ganhador de almas é cheio do Espírito de Deus. Ele visita os doentes, ele dá aos pobres, ele ama os seus inimigos, ele é gentil com o próximo. Ganha pessoas transmitindo o amor de Deus, não tentando acrescentar mais uma estrelinha no seu boletim espiritual. Temos muitas testemunhas hoje em dia, mas muito poucos ganhadores de almas. Faça essas cinco coisas e você se descobrirá vivendo a vida cristã como Deus quer que você viva. E descobrirá também que se tornou obediente ao mandamento de Cristo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, verso 27. Parte 2. O Evangelho é precioso e poderoso.